bom, hein? A mensagem é muito legal, hein? Muito legal, muito legal. Então, 3 em 1, me diga aí. Nós vamos ver agora. Tô vendo aqui no playlist aqui, meu, que palavras de B-Boy. Pô, você é o B-Boy, o S-Man, MC. E aí, quer dizer alguma coisa dessa música? Eu já fui, cara. Falar a verdade, não. Nada a ver, mas isso aí é coisa que... Hoje... Não, hoje realmente a gente vê uma rapaziada nova aí, muito boa, entendeu? O break hoje acho que tá muito evoluído, entendeu? Pô, e é da hora você ver essa rapaziada se dedicando à dança, entendeu? Uma coisa assim tão positiva, tão energética, do que ficar entrando em algumas erradas ainda. Vamos ouvir as palavras de B-Boy? Então com vocês... Palavra de B-Boy!